Luciano, o nosso disco novo começa com uma frase assim: o que começa mais uma história de amor. É verdade. Só que essa história começou bem. 13 anos. E foi assim. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Sem você tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Fantasia, mas que eu preciso pra sobreviver. Yeah, yeah. Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado. Se ele entender, e aí, você? É o amor que mexe com mim. Eu preciso pra sobreviver.